Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Livros com Rumo de Verão nas Ondas da Universitária, com esta noite, António. Temos um conjunto de propostas literárias e de leitura, como é evidente, muito interessantes, pelo menos na nossa consideração. Temos um romance, né, mas a propósito de Yan Wei Liang, O Olho de Jade, que nos fala da China, a China antiga e moderna. Temos também um bom policial, um bom thriller, O Afegão, de Frederick Forsyth, uma edição ASA, e o grande livro desta semana, George Steiner, Os Livros Que Não Escrevi, uma edição Gradiva. O panorama desta semana começa, como é habitual, com literatura infantil, Onde Está o Dragão, texto de Jason Hook, ilustrações de Richard Hook, edições Estampa. Este é um excelente exemplo, aliás, pode dizer-se que é o livro mais belo da literatura infantil editado até agora em Portugal, por isso desatem a oferecer este pequeno objeto literário muito belo e muito delicado. E só vos fica bem, ainda por cima. Dizia eu da colaboração entre pai e filho, neste domínio à partida tão simples, mas na essência um dos mais problemáticos, pois os níveis da criatividade exigidos são muito elevados. Como o próprio título indica, aqui a aventura é mesmo a procura de um dragão. Existe ou é só imaginação? Neste caso, imaginação do Vasco e do seu avô. Todos os anos, o pequeno Vasco esperava ansioso o primeiro dia de verão para ir visitar o avô, que tinha um cão chamado Tobias e uma oficina repleta de objetos fantásticos. Ele conseguia construir qualquer coisa que o Vasco lhe pedisse. Papagaios, papel, relógios, flautas, violinos e magníficos dragões de madeira. Enquanto esculpia, o avô contava-lhe histórias assombrosas sobre um enorme e velho dragão que vivia nas montanhas. As histórias pareciam tão reais que Vasco quase podia ver o dragão. Como se percebeu, durante as férias do verão, o Vasco vai, como todos os anos costuma fazer, para a casa do seu avô, um habilidoso carpinteiro muito criativo e que tinha um cão chamado Tobias. Com as histórias do avô, o Vasco quase sentia o dragão, quase cheirava o dragão, até que vai mesmo acontecer a caçada ao dragão. Partem num barco com toda a aparelhagem necessária para a mesma caçada. Nem faltava o chapéu caça-dragões. Segundo o avô, o dragão é do tamanho do céu. Ainda por cima não se consegue ver e imaginem só a ideia. Chega à noite e vão ter que dormir. E têm como companhia a lua e que lua. Dormiram como cordeirinhos. Nem acordaram com o ressonar do Tobias. De manhã, o barco pura e simplesmente tinha desaparecido e quem é que teria sido? O dragão? Perguntou o Vasco. Não, claro que não, diz o avô. Os dragões deixam sempre pegadas por onde passam. De manhã, o barco do avô tinha desaparecido. Terá sido o dragão? Perguntou o Vasco. Claro que não, resmungou o avô olhando à sua volta. Os dragões deixam sempre pegadas. E os dragões vivem sempre no topo das montanhas, continuou o avô subindo apressadamente por um carreirinho. Uma cauda, uma cauda! Gritou o Vasco, tentando acompanhar-lhe o passo. Não temos tempo para fantasias, respondeu sem folga o avô. Há um dragão para caçar. Como se percebeu, continuam a caçada, sem imaginação e fantasia, pois têm mesmo que alcançar o dragão. Sem adiantar muito mais, este livro belíssimo ganha vitalidade, tendo-o na mão. Para acompanhar o desenrolar da história, o Vasco, o avô e o Tobias terminam a caçada ao dragão com estas palavras, do Vasco para o Tobias. É preciso ver para crer. Há ainda por cima, no final da leitura, um enigma para resolver. Literatura juvenil, Sam e a Maldição de Sangue, um livro de Thomas Bloor, Edições Publicações Europa-América. Thomas Bloor vive em Londres, onde nasceu em 1961. É formado em Belas Artes e dirige uma pequena galeria na mesma cidade londrina. Exerce a atividade de bibliotecário e atualmente é professor. Anima também aulas de escrita criativa e de escrita para crianças. Como quase toda a literatura fantástica, este é o primeiro volume de uma trilogia, neste caso, a Trilogia do Dragão, e não nos custa nada admitir que é mais uma excelente obra literária para o público juvenil. Neste romance há uma velha crença chinesa, segundo a qual alguns humanos vão transportar consigo depois de uma transformação genética, as características físicas e superiores dos dragões, a resistência, a força física e a valentia. Mas vamos ao início. Temos Sam, órfão, e o seu pai, Liu, agarrado a uma cadeira de rodas, paralítico, após um incêndio. A tragédia bate-lhe à porta, que era bombeiro e ainda por cima dos corajosos. Só que Liu é também um alcoólico, sempre à procura de conflitos. Sam inspirou profundamente. Está bêbado, pensou ele. Eu não disse isso, mas... Mas Sam tinha encontrado o Liu adormecido na sua cadeira de rodas com o bico do fogão a rugir e a chaleira já seca a ferver. Um bêbado com um fogão por sua conta. Devia haver uma lei a proibi-lo. Mas Liu prosseguiu o seu monólogo como se o ataque fosse a sua única defesa. E a maravilhosa escola inglesa onde andas? Gostas tanto da tua vidinha nessa cidade horrível? Sam respirou fundo novamente, porém o odor acre da chaleira queimada encheu as suas narinas. Algo estalou. Pai, cala-se! Seguiu-se um silêncio. Liu olhou para o Sam. Se eu não estivesse preso a esta cadeira, filho, murmurou-lhe com a sua voz baixa e palpitante de autocomisseração. Não mandavas calar o teu próprio pai, posso garantir-te. Furioso, Sam olhou para o pai. Se odeia viver aqui, por que é que não regressa ao país de Gales? Liu permaneceu em silêncio por um instante. Estava sentado na sua cadeira de rodas e virou a cara. Não posso fazer isso, Sam, disse ele por fim. Agora falava com calma e seriedade. Já lá não pertenço. Não ia encaixar-me, entendes? Todos seriam muito severos comigo se eu regressasse ao Val. Atiravam-me na minha cadeira do cima do Mindelkern. Mas primeiro queimavam-me o cabelo também, só pelo efeito, compreendes? No Val sabem ser terrivelmente impiedosos. Sam olhou para o pai. Não está a falar a sério, disse ele. O que é que achas? Empurrou as rodas da sua cadeira e foi sozinho até a cozinha. Tudo isto após a morte de Suzy Lim, mãe e esposa, resultante de um ataque cardíaco, o que daria lugar a uma história muito vulgar, Thomas Blur arranca uma ficção fantástica, poderosa e belíssima ao introduzir mais dois personagens sublimes, o padre David, pequenino e meio chinês, e a senhora Hare, exímia praticante de artes marciais. Estes dois vão procurar no país de Gales e mais tarde na Inglaterra o herdeiro e depositário de uma lenda chinesa muito antiga, aquele que é ou será o dragão indestrutível. A meio da manhã, os pés de Sam já não doíam. Observou-os com atenção. Os seus movimentos eram agora mais flexíveis. Sentado com as costas apoiadas nos tijolos úmidos da parede do túnel, virou as duas pernas, dobrou os joelhos e levantou os pés até ficarem a poucos centímetros do seu rosto. Observou as solas dos pés, primeiro a do pé direito e depois a do pé esquerdo. A carne estava cheia de pregas e coberta por uma crosta tão dura como unhas ou osso. A cor espantava-o. Embora a sua visão não parecesse estar afetada pela escuridão debaixo da ponte, ele não conseguia identificar corretamente estas sombras e cores particulares. Se fosse capaz, veria que a pele dos seus pés tinha agora um tom brilhante de laranja ferrugem, o que parecia inacreditável. Mas também era inacreditável passar quase uma semana submerso em água gelada e suja e sobreviver para contar a história. Parecia que ia ter de se adaptar a uma maneira completamente nova de ver o mundo. E subitamente soube que os dois se aproximavam. O homem e o cão dirigiam-se para o túnel. Estava ciente da sua aproximação muito antes de conseguir ouvi-los e já os ouvia muito antes de os ver. Mas não escutava só o homem, que respirava ruidosamente e tropeçava no solo úmido e cujas galochas roçavam numa bola de dedo grande, nem o cão, que saltava silenciosamente de um pedaço de relva perfumada para outro, com o focinho arreganhado como se rosnasse sem cessar. Sam também estava ciente de outras criaturas no pântano. Vão aparecer também Georgette e Adalie, duas colegas e grandes amigas da escola, de Sam, bem entendido. Claro, há também uma criatura do mal e das trevas que vai fazer a sua aparição, seco. Mas é um combate extraordinário, após um processo de metamorfose enigmático, que vai levar Sam a perceber e a sentir todo o seu poder, destruidor contra o mal, mas por outro lado solidário, pois vai defender aqueles que são os mais fracos. 11 anos antes. Acompanhada pelo filho pequeno, Suzy Lim Evans dá comida aos patos na ponte pedestre. atirando o pão para o canal. Mudaram-se recentemente para esta parte de Londres, para um novo apartamento em Dartmouth Lane. Liu está a trabalhar no turno de dia no quartel de bombeiros. Está uma bela manhã de primavera, quente, e uma brisa suave sopra no pântano. Um abelhão, que despertar da hibernação, zumbe. Os patos chafurdam e chapinham na água e grasnam suavemente enquanto se alimentam. Quando o saco de migalhas se esvazia, Suzy e Sam, de mãos dadas, percorrem a ponte em direção ao pântano. Sam tropeça e quase cai, cambaleando nos tufos de relvas irregulares, mas a sua mãe ampara o e impede-o de cair. Ups, diz ela. Já passou, não te preocupes. E hoje Sam não se preocupa. Ele está confortável e feliz e tem tudo o que poderia desejar. Queres que te conte uma história, Sam? Diz Suzy. Sam acena com a cabeça contente. Vou contar-te a história de um rapazinho. Um rapazinho que encontrou uma pérola mágica e o transformou num grande dragão maravilhoso. E Sam sabe que a felicidade é agora perfeita, porque esta é a sua história preferida. Continuamos com um ensaio de Patrick Rambaud, Crónica do Reino de Nicolas I, Edições Bizâncio. Patrick Rambaud é um autor francês nascido em 1946. Já publicou mais de 30 de obras, mas foi com a Batalha de 1997 que ganhou o prémio Goncourt. Esta obra, a par de Nevava e O Ausente, constitui a sua aclamada trilogia sobre Napoleão. Estão todas editadas em Portugal pela Bizâncio. É também um dos mais emblemáticos jornalistas franceses. Foi colaborador permanente da Actuelle, uma das mais importantes revistas do país de Nicolas Sarkozy. Foi eleito recentemente membro da Academia Goncourt. Infelizmente, a vida é lenta e não avança ao mesmo ritmo que os sonhos infantis, por muito grandiosos que sejam. Bem pelo contrário. A família de Sua Majestade desfez-se e iria conhecer uma vida precária. Fugindo de um pai volúvel que perseguia as jovenzinhas desde que fossem ricas, a mãe refugiou-se num hotel particular miserável na Plaine Monceau, onde, na companhia de irmãos mais instruídos e mais estimados, o nosso futuro senhor viveu uma juventude sombria. Detestava a escola, o fígado de vaca e os legumes. No Liceu Saint-Louis de Monceau, não brilhou nos estudos, baldando-se às aulas manifestamente e porque se aborrecia, armando o chinfrim para se fazer notado. Mas quem reparava nele? Ninguém. Por isso, o jovem solitário fechava-se na mansarda da Rua Fortuny para completar a sua cultura de acordo com os seus gostos e enquanto se empanturrava de bolos, colocava no giradisco Tepaz, em imitação de couro verde, as obras completas dos poetas mais importantes, glórias da época, os senhores Hervé Villard, Serge Lama e Johnny Hallyday, cujos poemas sabia de cor. Porquê este isolamento? Porquê este afastamento voluntário? Convidado um verão para Saint-Tropez, para a casa de uma família endinheirada, foi posto de lado como uma peça decorativa. Sentiu-se invejoso e humilhado devido aos seus bolsos vazios e prometeu a si próprio que, quando fosse grande, teria um cofre forte cheio de notas. Como já foi enunciado atrás, Patrick Rimbaud é um ficcionista de reconhecidos méritos, pelo menos ao nível do romance histórico, e vai daí nada melhor que designar Nicolas Sarkozy como aquele imperador que a França nunca teve, Nicolas I. Esta designação faz logo encaminhar o nosso imaginário para um outro Nicolás, neste caso Nicolau II, o czar da Rússia, que acabou da maneira que se sabe. Rimbaud, ao contrário, estabelece a tragédia da França ou a sorte da pátria do iluminismo a partir do postulado da chacota e do ridículo. O imperador dos franceses, o seu presidente, gosta de muitas coisas, principalmente do piroso, Céline Dion, da série Dallas e da família Ewing e de material muito parecido e deste calibre. Nicolás I está em permanente agitação, em velocidade estonteante, agarra nos assuntos de forma arbitrária, é o que aparece, e não mede as consequências, e ainda por cima não é só ele. É ele e a sua peça decorativa, a Imperatriz. Nas gazetas de todo o mundo, o nosso astuto soberano repetiu que, enquanto todos tagarelavam aqui e ali, discutiam, titubeavam, suplicavam, ameaçavam, se agitavam em vão, ele atuava e tinha êxito imediato. Enalteceu o talento da Imperatriz, que tinha trazido consigo no avião, com as nossas cores, as enfermeiras libertadas. Na Bulgária foi venerada como se fosse a Nossa Senhora, mas em Fiji, porque se eclipsou rapidamente para não faltar um desfile de moda na Rue Saint-Honoré, em Paris. Não conhecia nenhum grande costureiro em Sófia. Por conseguinte, a luminosa presença da Imperatriz, que tinha visitado o hospital maldito e dado uma volta rápida pelos catres onde definhavam os jovens incuráveis, foi o bastante para que o beduíno, essa raposa velha, concedesse o perdão às enfermeiras inocentes. Ah, nobre gesto! Houve, apesar de tudo, resmoneios e sobrolhos carregados tanto no que sobrava da esquerda como nos países vizinhos. O conde de Orsay, que nada sabia das negociações havidas, explodia de imediato à mínima dúvida levantada sobre a pureza da ação divina conduzida pela nossa Imperatriz e pelo cardeal. O conde escarnecia. O sucesso desencadeia invejas. Isto era verdade em todas as épocas, em todos os locais e em todas as ocasiões. Mas vimo-lo pôr a sua rubrica no final de um acordo em Trípoli. Constava desse acordo a venda de um reator nuclear totalmente inofensivo, porque só servia para dessalinizar a água do mar, o conde de Orsay negava. A hipótese de fornecimento de um reator não está de modo nenhum confirmada. Neste texto incisivo, às vezes hilariante até às lágrimas, passam os tiques, as fanfarronices e a arrogância, os medos do ridículo, a vontade de se afirmar a todo custo, a lógica da violência contra os imigrantes, contra os sindicatos, o povo do subúrbio, os marginais e, acima de tudo, os ódios contra os seus inimigos políticos, a começar pela perseguição feroz e obsessiva contra Dominique de Vipin e os ociosos da cultura. O nosso grande líder pousava um olhar uniforme sobre todas as coisas e a ideia que daí retirava era regida apenas pela pura eficácia. A escola devia produzir contribuintes de passagem à dúvida nacional. Devia formar ou até mesmo formatar aprendizes, operários, empregados, lojistas, engenheiros. Já o tinha anunciado antes do seu reinado e bem alto. Temos o direito, é claro, de estudar literaturas antigas, mas o Estado não vai poder pagar por muito mais tempo para pessoas que querem cultivar o espírito. Isto invertia o sentido tradicional dos estudos desde a antiguidade. Agora, quem aprendia a sabedoria com Séneca ou Platão alinhava-se com os improdutivos e os subsidiados e não servia para nada quando nós precisávamos de trabalhadores duros no cumprimento das suas tarefas, pouco exigentes quanto a salário, dóceis, bem educados, que não tinham nada de refletir sobre as estrelas porque Sua Majestade pensava por eles, o que permitia ganhar simultaneamente tempo e dinheiro. Quem não era rentável devia desaparecer. Isto também era válido para as universidades, cujos ramos mortos, aquelas matérias sem saídas concretas e imediatas, o nosso amo pretendia cortar, defendendo que fossem privatizadas, passando para as mãos de empresas que com elas construíssem o seu futuro. Neste ensaio corrosivo, passam as amizades com Johnny Walker Bush, a vaidade, a utilização otimista de um casamento que está nas últimas. Enfim, como manual de utilização política, é altamente recomendável a sua leitura. Continuamos com o romance O Olho de Jade, de Diane Wei Liang, edições Bizâncio. Diane Wei Liang nasceu em Pequim e passou a sua infância com os pais num campo de trabalho numa região remota da China. Frequentou a Universidade de Pequim nos anos 80 e daí ao movimento democrático dos estudantes foi um pequeno passo, culminando tudo nos acontecimentos trágicos da Praça de Tiananmen. A sua autobiografia, O Lago Sem Nome, editada em Portugal pela Bizâncio, é disso um retrato fiel. É doutorada pela Carnegie Mellon University e foi professora de gestão, tanto nos Estados Unidos da América como na Inglaterra. Vive atualmente em Londres. Nessa noite, May foi acordada por uma violenta trovoada que fazia bater as frágeis janelas da sua casa. Os trovões ribombavam e os relâmpagos cortavam o céu. O som da chuva parecia inundar o espaço em seu redor, trazendo-lhe à memória pensamentos e recordações já muito esquecidos. Pensou nos seus antigos colegas e perguntou-se quais deles iria ver no dia seguinte. Recordou Pardali, o rapazinho melancólico que tocava guitarra, e Guang, um gigante de 1,90 m que não tinha tento na língua. Relembrou também o rosto redondo da grande irmã Wei, evocou o dormitório atavancado com os seus 4 beliches. Bem como o castanheiro do lado de fora da janela, com altifalante num dos ramos a gritar músicas todos os dias às 6:30 da manhã. E recordou-se ainda de como eram jovens naquele tempo. Lentamente, a tempestade começou a mainar. A chuva caía ainda, mas agora com um som monótono. May virava-se de um lado para o outro na cama. Em pensamento, reviu o pátio de um templo. Estava a escurecer e Guang punha a funcionar um pequeno fogão a petróleo. Isso fora na ocasião em que a sua turma tinha ido passar um fim de semana às montanhas do oeste. O dia ainda não tinha rompido, e empurrando lanternas, eles seguiam com todo o cuidado ao longo de um caminho que, como veriam mais tarde, ficava à beira de uma ravina que descia a pique centenas de metros. De mãos dadas, seguiam os passos uns dos outros. Diane Wei Liang parte de um acontecimento, o roubo de um objeto de arte, O Olho de Jade, que dá mesmo título ao romance, para construir uma reflexão poderosa sobre a China durante a ditadura dos guardas vermelhos de Mao Tse-tung e o processo de abertura a uma economia de mercado, mas sempre sob a tutela do PCC, leia-se, Partido Comunista Chinês. May é a personagem principal deste romance, é uma chinesa solteira, livre e independente, meio detetive privada, que tenta encontrar o célebre objeto de arte. Quem foi? Quem não foi e o porquê? É nesta tentativa de encontrar a resposta a estas três questões que May vai perceber e entender que, apesar de toda a propaganda de abertura ao mundo, a sua adorada China, estruturalmente, não mudou absolutamente nada. Quando vi a vida da minha mãe fugir, qualquer coisa me abandonou também. Tu conheceste a minha família. A minha mãe criou-nos sozinha, a minha irmã. passamos períodos duros. Durante anos vivemos em alojamentos temporários, muitas vezes com pouca comida e sem dinheiro para comprar roupas novas e para a escola. Ela olhou para o estádio, deserto e banhado pelo sol. Durante alguns segundos, os seus pensamentos vaguearam. Pensar no passado faz-me sentir muito triste, sobretudo porque, como provavelmente te lembras, não tive a melhor das relações com a minha mãe. Agora que ela está gravemente doente, percebo que há imensas coisas que não sei acerca dela, imensas coisas que lhe quero dizer. Sempre que vejo uma réstia de sol, o verde novo de uma folha ou o botão de uma flor, penso na minha mãe e na possibilidade de ela poder não os voltar a ver. E penso no dia seguinte, no ano seguinte, quando todas essas coisas voltarem a acontecer e a vida se renovar como se não tivesse memória. O mundo continuará, eu continuarei, mas ela não. Meio que dou-se em silêncio. Esquecera-se aonde queria chegar. Fosse o que fosse, já não interessava. Naquele momento, acabara de perceber por que razão tinha procurado a mãe onde quer que fosse. Havia invocado a sua presença em parques das ruas do centro e em mercados matinais, e ao percorrer ruas estreitas e sinuosas, ao dobrar esquinas, via a mãe e a solidão do seu olhar. A doença da mãe de May vai despoletar uma série de acontecimentos que, a nós leitores, possibilitarão o entendimento da China moderna. A mãe de May fica retida no hospital, um AVC e sobriga, e é aí que o tio Shen, figura enigmática mas otimista, vai aparecer. A sua irmã Lu, rendida aos apelos do novo capitalismo, é a figura e a imagem da nova China. E o mais enigmático de todos, Song Kaishan, o mafioso, o homem das trevas, vai revelar toda a verdade a May. A sua mãe foi uma colaboracionista e, para a salvar do campo de trabalhos, entregou e condenou o seu pai, que era um poeta. Perto do final da Revolução Cultural, quando eu próprio estava na penúria, encontrei por acaso o seu pai na prisão. Sempre o tivera na conta de uma pessoa inteligente, culta, ainda que um pouco arrogante. Por isso foi um choque constatar que estava destruído. Ainda hoje me lembro dele, sentado a um canto a tossir, ou a atravessar o pátio da prisão a cochear. Sempre que se ouvia um ruído forte, os guardas se aproximavam, os seus olhos entravam em movimento e o seu corpo encolhia-se. Parecia uma ave aterrorizada, presa dentro de uma gaiola invisível. Tentei falar com ele de prisioneiro para prisioneiro, mas o seu pai recusou-se a escutar. Não era o género de homem que perdoasse facilmente. O ódio ganhara raízes dentro dele que haviam formado nós mortais. Eu percebi que isso estava a matar por dentro. Não fiquei muito tempo na prisão. Alguns meses depois fui transferido e fui libertado quando a Revolução Cultural terminou. Foi só quando regressei a Pequim que soube da morte do seu pai. A versão oficial era que tinha morrido de doença na prisão. Fui ver a sua mãe. Foi a única vez que ela cedeu ver-me. Queria saber tudo sobre ele. Que género de alimentos comia? Se estava de bom humor? Se pensava em raparigas? Que tinha dito acerca dela? Por que razão não tinha escrito? Penso que ela nunca tivera qualquer informação sobre ele. De modo que lhe contei tudo. Muita coisa não a surpreendeu, mas ainda assim custou-lhe muito a aceitar. Chorou quando lhe contei que o seu pai dissera que nunca lhe perdoaria. Em tempos de glória mediática para o Império do Meio, os Jogos Olímpicos a isso obrigam, o Olho de Jade é uma reflexão poderosa e poética sobre o medo, a violência política e que a busca e compreensão da verdade deve ser um trabalho incessante, apesar da dor lancinante que provoca. É um romance obrigatório. O especial desta semana chama-se O Afegão, de Frederick Forsyth, edições ASA. Frederick Forsyth nasceu em 1938 em Ashford, na Inglaterra. De início foi jornalista profissional que o levou a correr mundo e decide então escrever um romance usando os métodos de pesquisa e todos os conhecimentos adquiridos enquanto profissional do ramo. Esse romance, para quem gosta destes temas, já pelo menos todos ouviram falar, é O Chacal, e foi um sucesso imediato. O Afegão é o seu 14º romance, e da sua obra destacam-se também Odessa, a célebre organização nazi, e O Vingador, entretanto também editado em Portugal pela ASA. Por razões que se tornaram claras mais tarde, a 15 de setembro, Alcor estava completamente incógnito na cidade paquistanesa de Peshawar, não de partida, mas de regresso de uma extensa e perigosa viagem fora do seu reduto nas montanhas. Estava à espera da chegada do guia que o levaria para os picos montanhosos do Waziristão, à presença do Sheikh em pessoa. Tinham sido destacados 4 fanáticos locais pertencentes ao movimento dos Talibã para o proteger durante a sua breve estadia em Peshawar. Como é próprio dos homens oriundos das montanhas do Nordeste, a cadeia de ferozes regiões tribais que se estende ao longo desta fronteira ingovernável eram tecnicamente paquistanesas, mas pertenciam à tribo dos Waziris. Falavam Pashto e não Urdu, e eram leais ao povo Pashto, de que os Waziris são um subramo. Nascidos pobres, todos tinham sido criados desde o berço no internado de madrasa, o corânico de orientação extremista, adepto da seita islâmica Wahhabi, a mais severa e intolerante de todas. Não tinham conhecimentos nem competências em matéria nenhuma que não fosse a recitação do Corão, e assim, à semelhança de muitos milhões de jovens educados nas madaris, eram virtualmente inúteis em termos de trabalho. Mas incumbidos de uma tarefa pelo chefe do seu clã, morreriam para cumpri-la. Nesse mês de setembro, tinham sido encarregados de proteger o egípcio de meia-idade que falava árabe neolítico, mas que dominava Pashto suficientemente para se fazer entender. Um dos 4 jovens era Abdelai, e o telemóvel era a menina dos seus olhos. Infelizmente, a bateria estava descarregada porque se tinha esquecido de a recarregar. Ao contrário da maior parte das obras deste autor, e nós conhecemos até algumas, O Afegão é, e pode considerar-se, uma reflexão e um espelho do terrorismo árabe e dessa preocupação permanente para o Ocidente que se chama Al-Qaeda e do seu líder Osama Bin Laden. Frederick Forsyth não constrói, como é sua característica, uma narrativa sincopada, eletrizante, com um desfecho alucinante e imprevisível. Não. O Afegão é antes o retrato minucioso das causas e das razões que levaram ao surgimento dessa organização tenebrosa e do seu ódio irracional ao Ocidente, a Israel e a todos os que conciliam e colaboram com o mal, segundo eles, os Estados Unidos da América. Estamos no mundo pós 11 de setembro, em 2005, mais precisamente. Há prisioneiros em Guantánamo, o Afeganistão continua a ferro e fogo e, apesar de tudo, o Paquistão não consegue ter mão nos terroristas. Em Kunduz, tinham sido apreendidas as espingardas e os RPG dos cativos, mas ninguém os revistou. Se os captores os tivessem revistado, ter-se-iam percebido de que quase todos os homens tinham uma ou duas granadas escondidas por debaixo das túnicas. Foi assim que chegaram a Kala na coluna motorizada. O primeiro indício aconteceu no sábado, na noite da sua chegada. Ismat Khan estava no 5º caminhão e ouviu o estrondo a 100 metros de distância. Um dos árabes, juntando à sua volta vários uzbeques, detonou a sua granada, mandando-se a si e a 5 uzbeques pelos ares. Estava a anoitecer. Não havia luz. Os homens de Dostum decidiram revistá-los na manhã do dia seguinte. Conduziam os prisioneiros para o complexo, sem comida nem água, e deixaram-nos acocorados no chão e rodeados de guardas armados, mas já nervosos. De madrugada, começaram as inspeções. Os prisioneiros, ainda submissos nos seus uniformes de combate, permitiram que lhes fossem atadas as mãos atrás das costas. Por falta de cordas, os uzbeques usaram os turbantes dos reclusos, mas um turbante não é uma corda. Um a um, os prisioneiros foram erguidos para serem revistados. Começavam a aparecer armas de fogo, granadas e dinheiro. À medida que ia sendo amontoado, Said Kamel e o seu adjunto iam levando o dinheiro para uma sala lateral. Um soldado uzbek, espreitando pela janela um pouco mais tarde, viu os homens meter o espólio todo ao bolso. O soldado entrou para protestar e recebeu ordem, em termos absolutamente inequívocos, para ir dar uma curva. Mas saiu com uma espingarda. Abreviando a narrativa, há 2 protagonistas principais. Ismat Khan, soldado talibã, do célebre comandante Mullah Omar, e Mike Martin, antigo especialista do SAS, Forças de Combate a Todo Tipo de Terrorismo, do governo britânico. Sabe-se também que está a ser preparado um grande ataque de escala destruidora e apocalíptica contra um alvo ocidental. Quem, quando e onde? A CIA e o MI5 recorrem a Mike Martin, transformando-o num afegão, daí o título, para se infiltrar na Al-Qaeda. Quando um agente está por sua conta numa missão negra e perigosa, os seus controladores na base desesperam por algum sinal de que ele está bem, de que ainda está vivo, ainda em liberdade, ainda a mexer. Esta indicação pode chegar ao próprio agente através de um telefonema, de uma mensagem na secção dos classificados de um jornal, de uma marca de giz numa parede ou de um esconderijo previamente combinado. Pode chegar por via de um observador que não estabelece contacto, mas vigia e comunica os resultados. Chama-se prova de vida. Após dias de silêncio, os controladores começam a ficar muito nervosos à espera de uma prova de vida. Era meio-dia em Tumheit, horas do pequeno almoço na Escócia, as primeiras horas da manhã em Tampa. No primeiro e no terceiro casos, viam o mesmo que o predador, mas não conheciam o seu significado. O princípio da necessidade de saber não tinham sido informados. Mas a base aérea de Edsel sabia. Com absoluta clareza, tocando alternadamente o chão com a fronte e erguendo a cara para o céu, o afegão estava a rezar as suas orações no convés do Racha. Os operadores do terminal, na sala de operações, irromperam num clamor. Segundos depois, Steve Hill atendeu uma chamada à mesa do pequeno almoço e deu à mulher um beijo ardente e inesperado. 2 minutos mais tarde, Marek Gimeni atendeu uma chamada em Old Alexandria. Acordou, escutou, sorriu, murmurou, é assim mesmo, e tornou a adormecer. O afegão continuava no bom caminho. Há também o rapto de um navio de carga que é transformado num aparelho de destruição mortífera. O resto, bom, terão mesmo que ler o romance. Com um desenlace imprevisível, não, também avisamos que não é o habitual, o afegão é um exercício poderoso e acutilante, certeiro sobre o mundo do terrorismo e dos seus ódios. É uma leitura muito interessante para esta época e, ainda por cima, muito proveitosa. A proposta fora de portas desta semana, El Saqueo de la Imaginación, de Irene Lozano, edições Debate, Madrid. Com este ensaio, Irene Lozano reformula e reanalisa um aspecto importante da linguagem política. Afirma que se nota a mudança, de modo otimista, o sentido das palavras que até agora tinham formado e construído grande parte do nosso património cultural e que se considerava e julgava imutável. Como se irá perceber, este livro é uma denúncia feroz e um sério aviso para todos os falantes ingênuos que ainda não perceberam até que ponto os sentidos corretos de certas palavras já não são aqueles que sempre acreditaram que fossem. Este ensaio está estruturado em 3 partes. Quem é o quê? As palavras envenenadas e, por último, o assalto à imaginação. Na introdução, a autora situa logo a temática a saber. Na era da comunicação fica a sensação e a ideia de que tudo é feito como deve ser, mas no nosso íntimo sentimos que estamos a ser enganados. E mais ainda, esse engano é trabalhado e, por que não, manipulado por aquilo que se chama a comunicação profissional. Com todos os seus gabinetes que mascaram e travestizam a realidade com palavras que se vendem muito bem e que não despertam medos e receios. E com isto, a que chegamos? Segundo a autora, esta alteração do léxico político e suas consequências conduz à transformação dos valores políticos e éticos da sociedade. Há quem nos faça acreditar que é comunicação, mas na realidade é propaganda encoberta, e um exemplo feliz é o de um alto responsável da Google que recorre ao jargão filantrópico para fazer crer que o seu único e sincero objetivo é o de fazer felizes os outros, quando uma análise mais lúcida e fria dá para perceber que o seu único e, de facto, principal objetivo é muito mais prosaico: dinheiro e riqueza. A autora, para além deste exemplo, serve-se de outros que são do conhecimento de todos. A guerra do Iraque, Guantánamo, entre outros. Dá para perceber o esvaziamento e valor das palavras como conservador e progressista, como já aconteceu com o revolucionário e moderno. Para a autora, esta e outras confusões semânticas são nada mais que o reflexo da crise de sentido da nossa época e tempo. Ora, estes sentidos instáveis afetam todo o mundo ocidental, o que leva a situações espantosas. Antes, havia a delimitação nítida para palavras como, conservador, progressista, liberal, mudança, democracia e outras. Agora, a pós-modernidade conservadora, coisa espantosa, permite a políticos de direita rotularem de conservadores os políticos de esquerda, criando um paradoxo espantoso, lançando aos outros aquilo que os definia. Ora, para a autora, o que aconteceu foi tão só o seguinte. As mudanças introduzidas são oportunistas e egoístas, o que leva ao envenenamento das palavras. O ideal é seguir a autora até ao final do ensaio e refletir sobre os danos que as alterações da linguagem política poderão estar a causar às ideias do mundo ocidental. É um ensaio fundamental e a pedir uma tradução urgente. Georges Steiner nasceu em Paris em 1929. Iniciou a sua carreira académica em 1956 na Universidade de Princeton. Desde então tem-se dividido entre as mais prestigiadas universidades do mundo: Yale, Cambridge, Oxford, Genebra, Nova York, Harvard. Em 1998 recebeu o prémio Truman Capote relativo à sua carreira e foi eleito membro da Academia Britânica. Atualmente é professor nas universidades de Oxford, Harvard e Cambridge. Em termos de produção escrita, destacam-se os ensaios de crítica literária, a ficção e a contribuição regular com recensões e artigos em revistas e jornais como The New Yorker, Times Literary Supplement e The Guardian. Vive em Cambridge, no Reino Unido. O livro desta semana, Os Livros que Não Escrevi, de Georges Steiner, Edições Gradiva. O grande ensaísta, muito em voga e com toda a justiça, também se diga de passagem, nascido em Paris, volta ao contacto com os nossos leitores com um conjunto de ensaios, 7, cada um mais pertinente que o outro. Melhor, estão reunidos aqui, o próprio título, isso faz supor, textos que, por variadíssimas razões, impediram de se transformarem em livro e, acertadamente, George Steiner não quis deixar de partilhar com os seus leitores, os seus estudiosos e os seus estudantes. É de notar, aliás, que no final de cada texto, George Steiner se encarrega de introduzir uma pequena nota, irónica quase sempre, sobre as razões e os motivos de ter ficado pelo texto curto, pois, como já se percebeu, todos os textos, todos eles, dariam um grande ensaio. Melhor, um grande livro. Um livro não escrito é mais do que um vazio. Acompanha a obra que fizemos como uma sombra ativa, irónica e nostálgica ao mesmo tempo. É uma das vidas que poderíamos ter vivido, uma das viagens que não fizemos. A filosofia ensina que a negação pode ser determinante. É algo mais do que uma negação da possibilidade. A privação tem consequências que não podemos antecipar ou avaliar com acerto. O livro não escrito é o que poderia ter feito a diferença, que nos poderia ter permitido falhar melhor, ou talvez não. Os ensaios são os seguintes: Chinoiserie e Invidia, As Línguas de Eros, Sião, Condições Escolares do Homem e do Animal e o último, Por a Questão. Como o espaço e o tempo não possibilitam, vamos incidir a nossa análise sobre três deles, não por importância, porque são todos, mas por atualidade. Chinoiserie, como o próprio título indica, é sobre a China, as coisas, a ciência e o saber da China da antiguidade à modernidade. Procura encontrar-se o porquê do enquistamento chinês, sabendo-se, como se sabe, que antes do Renascimento Europeu, o Império do Meio era detentor de um saber tecnológico. Neste ensaio, o alvo do estudo é um cientista famoso, a personagem mais fascinante e erudita depois de Leibniz, titular de uma cátedra em Cambridge, Joseph Needham. Needham era conhecido pela defesa das relações intelectuais e políticas entre o Ocidente e o Leste, uma cooperação à escala mundial entre todos os povos. Isto nos finais dos anos 70, no auge da Guerra Fria. Mas, e é isto que nos interessa, o essencial do seu trabalho enciclopédico era o seguinte. Apesar da presença da analítica marxista, Joseph Needham vai construir uma obra monumental chamada Ciência e Civilização na China, iniciada em 1937 e que se vai estender até aos anos 70 do século XX. A sua obra teve o seu alicerce no seguinte postulado. Por maiores que sejam as forças da reação armada, a humanidade, no seu progresso, acabou sempre por descobrir a força que lhe valeu a vitória e permitiu preservar e desenvolver as realizações do espírito humano. Mas o grande enigma ainda hoje se mantém. Muito antes de os ocidentais terem concebido qualquer instrumento semelhante, os chineses usavam pistões articulados nas suas forjas e começavam a mecanização da peneira do trigo. O seu sistema de exames, ligado à seleção e promoção dos funcionários altamente instruídos que administravam a agricultura, as manufaturas e as minas pedreiras, o comércio viário e fluvial através da vasta extensão e das particularidades regionais do Império do Meio, antecedeu em mais de 1000 anos quaisquer métodos comparáveis de recrutamento e formação na Europa. Os dispositivos a vapor chineses, afirma Needham, começaram a funcionar 1 século bem contado antes de James Watt. Os astrónomos chineses tinham detectado novae e supernovae desde 1400 a.C. Acrescentem-se a tudo isto construções metafísicas e cosmológicas de uma subtileza penetrante, visando articular uma imagem coerente e equilibrada do nosso universo e do lugar do homem no seu interior. E tudo isto se fazia numa época em que as culturas ocidentais se mostravam no essencial rudimentares e contaminadas pela irracionalidade. Contudo, foram estas que abriram o caminho. Foram a ciência e a técnica ocidentais, a física e a engenharia ocidentais que geraram a ordem planetária em que todos nós, incluindo os chineses, conduzimos as nossas modernas vidas pública e privada. A estrada real vai de Galileu e Kepler a Newton, Darwin, Rutherford e Einstein. Não há um único nome chinês neste panteão. O segundo ensaio, merecer a nossa atenção, Invidia, parte de um facto histórico concreto. Francesco Delli Stabili, o autor de La Cerba, é hoje totalmente desconhecido e, pior ainda, ninguém lê a sua obra maior. E isto sendo contemporâneo de Dante. Porquê? Georg Steiner faz confluir para este texto duas realidades que, quando conjugadas, são fatais para qualquer obra e qualquer autor. A perseguição religiosa e a inveja. Não se julga Cecco Dascoli, era assim que era conhecido, um ser púdico, recatado e indefeso. Pelo contrário. Mas apesar disso, a sua obra era merecedora de outra atenção e aquilo que levou ao seu esquecimento foi a impossibilidade de entender que o essencial em arte é, realmente, o saber tirar a nossa importância antes que sejam outros a fazê-lo. O homem não pode desafiar, e menos ainda exceder, o poder, a imaginação fantástica e a esmagadora beleza da oficina divina. O que são as nossas pinturas mais sublimes quando as comparamos com a madrugada? A nossa música diante da música das esferas? O paradiso é uma afirmação clássica das incomensurabilidades deste tipo. A única, mas indestrutível réplica do homem é a das palavras e a da gramática escritas no livro de Jó. Trata-se de uma linguagem que Deus tem de falar se quiser ser ouvido. É impressionante o modo como este tema da interrogação e da contestação, sempre frustradas, de Deus por um mortal, sobrevive muito para além do eclipse dos mitos clássicos e da autoridade das escrituras. O surrealismo propõe ao mesmo tempo uma paródia e uma alternativa frente à realidade dada ao tédio da economia da razão. O seu ateísmo é uma subversão fremente. Pretende-se capaz de fazer as coisas melhor do que um Deus morto. Entre os mais fecundos criadores modernos encontramos o tema da inveja de Deus e do desafio provocador do escritor ou do artista. Tolstói não tinha certeza de ser um mortal. Por último, outro grande texto é Por a Questão. Quer dizer, o discernir para além da bruma do ser, a capacidade heideggeriana de encontrar o ser, de o perceber e ser capaz de colocar a outra grande questão. Existe ou não a possibilidade de uma linguagem privada, que nos levará a agir na res pública sem receios e tibiezas? Já se percebeu que George Steiner tenta encontrar a questão nuclear que possa sustentar o agir político, pois, como se sabe, Steiner é agregário e não tem qualquer tipo de participação pública. Segundo ele, a única justificação para a essencialidade individual, como por exemplo a literatura e a cultura, são paixões e objetivos que animam somente pequenos grupos. Os outros, infelizmente, são sempre e foram facilmente manipuláveis. As virtudes da democracia são teoricamente irrefutáveis. O próprio despotismo presta a sua homenagem hipócrita à palavra. Os seus méritos são os da existência de liberdades assentes na Constituição, nas leis e no sufrágio. O exercício do poder é partilhado e limitado pela necessidade de uma aprovação baseada na participação. Os ideais democráticos tornam possível não só o desenvolvimento das potencialidades individuais de cada um, mas ainda, nas sociedades materialmente bem equipadas, um progresso sem precedentes nos níveis de vida e na criatividade científica e tecnológica. A dinâmica da mobilidade social, do investimento na educação e dos avanços na medicina constituem um drama silencioso, para evocar uma passagem das leis de Platão, da democracia. Independentemente dos recuos parcelares, o elevador das oportunidades aumenta o nível de vida de geração para geração. Amanhã, por comparação com hoje, a condição do homem comum será mais próspera, mais segura, mais contemplada por oportunidades de escolha. A felicidade é vivermos esta aurora, declara Wordsworth, quando a Revolução Francesa eclodiu. Quem negaria que persistem problemas graves, que as realidades sociais ficam muitas vezes imensamente aquém da promessa democrática? Conjunto de ensaios fascinantes, a eles iremos regressar mais tarde, principalmente a condições escolares e do homem e do animal. Os livros que não escrevi colocam George Steiner como um hóspede entre os homens. É de leitura obrigatória. Livros com Rum é um programa de autoria de António Ferreira. Apresentação: António Ferreira e Mari Silva. A realização: Paulo Sousa. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em www.rum.pt. Diego. aquecimento global. Com estes picos de poluição, nem na esplanada se consegue estar. Dantes a cidade desertava, toda a gente ia de férias no verão. Agora parece que ficam cá todos, ou então aumentou a população. Essas nuvens só podem ser de fumo, e começa a cheirar a queimado. Deve haver por aí mais um incêndio. Mesmo o sol está fraco e desmontado. É melhor pedir nova rodada, com a garganta cada vez mais chique e a tarde mais abafada. Era bom era se chovesse. Thank you.